Soprem os seus cartuchos, meus queridos! Estou gravando diretamente de São Paulo, da filial Nerdrops Games Beta 02. Este é o 11º programa de games. Aqui quem fala é o Vivaco, e a Sony vive num mundo em que tudo é caro demais. Aqui é o Giba, e eu tenho um PS1 emprestado de um amigo meu que eu nunca mais vi, e ele é por uso campeão meu. Aqui é o Guilherme Costa, e 2010 foi o ano da Sony, assim como foi 2009, 2008, 2007. Aqui é a Ira Croft. Sony, eu acredito em você. Aqui é o Kodoji e a Sony não me inspira confiança. Giba, só uma pergunta. Só uma pergunta. Ah. Você trabalha com assistência técnica? Não. Pra começar bem. Pra começar bem o programa. Hoje, meus queridos, gravando diretamente de São Paulo, não sabemos como será o dia de amanhã, mas o programa que vem será gravado diretamente da Campus Party. E vamos para os destaques de games aqui no Nerdrops Games. Jogo do Alien encontrado. Novidades em Killzone 3. Novidades no 3DS. Lista de personagens do novo Mortal Kombat. E no Game Top da semana, e agora Sony. Vamos pro cast. Queridos, aqui comigo está, diretamente do Dia de Gamer, da cadeira da diretoria, de volta ao trono luxuoso, lustrado pelo nosso Giba, Guilherme Costa. De volta aqui conosco a Ira, né? É isso aí, galera. Vocês sentiram minha falta e aqui estou novamente. E, inclusive, a gente não deixou nem o Guilherme falar, ele parece um fantasma. uma entidade, né, galera? Um sprite transparente numa dungeon, né? É, hashtag eu concordo com o Guilherme Costa. É, você sabe, né, Guilherme? Agora... Cara, o que é isso, gente? O que vocês estão criando agora, pô? É porque o Oliver Pérez tem sempre a razão dentro do nosso Nerdrops Pie. Você no Nerdrops Games. Ah, tá. E diretamente de Florianópolis, na casa alagada com um cachorro novo, 7 mil jogos e 104 mil de XP que ele ganhou na última aventura editando o podcast Kodoshi. É isso aí, palmas, eu quero palmas pra mim pelo meu grande trabalho. Eu tive que curar pessoas com asma, tive que curar pessoas sem asma, e enfim, galera, vamos conversar que hoje tá bacana o negócio. E meus parabéns, ficou um dos melhores casts editados, hein? Verdade. Palmas merecidas. Então, pessoal, pelo visto, alguém tava mexendo nas caixas do Nintendinho, né? E encontrou um jogo do filme Aliens, do James Cameron. Filme dos anos 80, que fez muito sucesso, né? Esse jogo, aparentemente, não teve grande sucesso, né? Até porque parece uma porcaria. Mas, não teve muito sucesso, né? Mas ele apareceu aí nessa semana como uma das coisas que as pessoas deveriam ter notado e não notaram. Tem uma jogabilidade comum da época, né? Sprites bonitos, né? Sprites bem definidos, uma ótima definição em HD. E o jogo, poxa, é praticamente um Metroid, né, cara? Ah, na verdade, ele me lembrou um pouco Ninja Gaiden, pelo tipo de organização da tela, o formato que tem a plataforma e tal. Mas é uma pena que não foi lançado e parece que esse jogo teve uma versão oficial no MSX, se não me engano. O filme teve uma versão oficial ou esse jogo saiu pro MSX? Não, parece que esse jogo realmente saiu pro MSX. Pô, sabe o interessante que eu tava lendo dessa notícia? É que esse jogo é da Square. Exato, né? Antes de todo o Final Fantasy que eles criaram, fizeram um jogo de plataforma, olha só. É, bem que eles podiam lançar isso na PSN. É, eles podiam lançar no Virtual Console, né? Já que é de NES. Porque volta e meia estão saindo jogos que só saíram no Japão, no Virtual Console do Wii americano. Então é muito bacana isso. Pois é, uma relíquia, meu. Ó, eu vi aqui, eu jogaria, hein? Eu gostei. Eu gostei também. Fica aí o link tem um videozinho, parece como o Guilherme falou, cara, lembra muito Ninja Gaiden. É tosco do jeito certo, né? É tosco do jeito Nintendinho de ser, né? É o tosco atual e legal da época, né, cara? Que ele não chega a ser tosco assim pra época. Praticamente um mais do mesmo, assim, pra época, mas hoje em dia é saudosista até. Né? É aquele tosco que você perde horas. E segundo a agência britânica especializada em classificação de filmes e mídias interativas, que o Zone 3 vai ter pelo menos 70 minutos de cutscenes durante o seu gameplay. A princípio, parece que o jogo está sendo cotado como tendo uma classificação de 18 anos, ou mature nos Estados Unidos, se a ESRB seguiu a mesma classificação. Mas o interessante é que boa parte dessas cenas poderão ser contadas durante o jogo em momentos que você nem vai perceber que houve uma transição do gameplay para a cutscene em si, como acontece já na série Call of Duty. Isso mostra até uma certa tendência que todos os desenvolvedores de games estão tendo de retirar cutscenes em todo e deixar toda a história sendo contada pela própria narrativa, que é um movimento bem interessante na minha opinião. Eu acho que tem pontos e pontos onde você pode fazer isso e onde você não deve fazer isso, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, você pode estar vendo a cutscene in-game, no caso, né? Você tá vendo ali o personagem mexendo a câmera, por exemplo, vendo o que tá além da cena principal. Mas eu acho que, assim, quando eu tô jogando algum jogo, eu quero fazer alguma coisa, mexer com a história e ver alguma coisa que eu não posso fazer no jogo, entendeu? Acontecendo. Como acontece na maioria de muitos jogos que eu gosto. Metal Gear é um deles, que é onde você faz a tua ação, né? Você faz o que você tinha que fazer e depois acontece outra coisa baseado no que você fez, sabe? Tem, no caso, a cutscene. E, por exemplo, o Call of Duty, você tem um certo balanceamento legal porque você tá fazendo o jogo em primeira pessoa. Então você tá vendo ali de acordo com o teu personagem. Mas agora, eu acho que isso não se aplica a todos os jogos, sabe? Isso ficaria legal em alguns, mas em outros acho que não ficaria muito legal, não. Ó, eu gosto de CGs quando se trata de um universo. Eu gosto de aberturas e de CGs de universo, coisas do tipo como é aquele do DC Universe, que é o MMORPG, como são os do World of Warcraft. Até a abertura do Mario Kart, eu acho legal, bonitinho ver aquelas coisas acontecendo. O Kingdom Hearts, ele só tinha a abertura e o final em CG, né? As cutscenes eram... Na verdade, era engraçado porque as cutscenes que você não interagia, tinha animação completa. O cara mexia a boca, o maxilar, movia, você via a língua batendo no céu da boca quando ele falava L's. E aí, quando ele tava falando na cena de batalha perto, era um gif animado da boca, tipo South Park, assim, ó. Então, é legal que tenha evoluído a esse ponto, né? Uma das que mais me assustou em transições foi o do Final Fantasy XIII. Ali tinha algumas coisas que você caiu o queixo. Falar em cutscene, a gente já lembra logo de Blizzard, né? As cutscenes da Blizzard são excepcionais, né? Tem gente que mais gosta de cutscene da Blizzard do que do próprio jogo. Eu sou um pouco da época antiga que curte uma cutscene, só que eu sou a favor de cutscene no esquema que você pode cortar a cutscene se você não quiser ver, né? Caso você queira, você assiste na íntegra, ou então você dá skip nela. Eu acho que com a cutscene, os produtores de games, eles acabam tendo um recurso a mais para fazer o jogador interagir um pouco mais na história, ou às vezes, vamos supor, mostrar uma cena mais elaborada, ou com um gráfico melhor, e que também você não precisa requerir tanto do jogo para isso. Só que se é uma tendência a isso, não sei como é que eles vão se adaptar. É que nem vocês comentaram. Isso é adaptado para cada jogo é um gênero. O próprio Warcraft mesmo tem poucas cutscenes durante o jogo, assim, são muito poucas mesmo. A mais cutscene mesmo é de abertura, que são maravilhosas. Existem duas coisas que eu queria comentar rápido sobre esse lance de cutscene e de imagens feitas in-game. Que é o seguinte, o primeiro, se você reduz a quantidade de cutscenes e tenta contar toda a história através da narrativa com o próprio cenário e os próprios personagens que já tinham no jogo, você não quebra a imersão que o jogador tá tendo durante aquela experiência, certo? O outro ponto é que você não pode fazer uma cutscene onde o seu personagem faça muito mais coisa do que você consegue no jogo, senão fica patético. O pior exemplo disso é Devil May Cry, por exemplo, que o personagem faz e acontece na cutscene, e quando você vai controlar, o cara mal se mexe, mal anda com linha reta. Isso eu também acho que é muito, muito escroto, cara. Mas assim, como eu falei, é que você faça algo que não ultrapasse as tuas limitações no gameplay, entendeu? Isso eu acho que seria legal. Você vê assim que na cutscene o teu personagem faz praticamente as mesmas coisas que você pode fazer durante o jogo. Só que lógico, né? Você dá aquele artifício de cinema, de poder fazer. De fazer uma cena totalmente melhorada, assim. Mas eu acho que um que acerta muito bem isso é o God of War. Eu lembro até hoje da cena da Hydra no primeiro, que você prende a Hydra e aí ele só muda pra uma CG na hora que vai ter a finalização, que pede um pouquinho mais de efeito, que é uma cutscene. Você prende aí, tudo você faz em tempo real, mas na hora que você vai fazer aquela cena cinematográfica, o jogo que já tem umas câmeras presas, né, você não controla a câmera gira pra mostrar outro ângulo de você caindo, coisa que dentro da mecânica do jogo não dava pra fazer. Então isso é legal, porque você sabe que o Kratos era capaz de fazer aquilo. Foi feito numa cutscene. Só pra tirar a dúvida, a cutscene, pra você que acabou de chegar aqui, a cutscene é aquela imagem que você não controla às vezes do jogo. Tipo, você tá andando no Call of Duty com uma arma, de repente para e alguma coisa acontece. Ah, meu Deus, um tanque vai passar, se esconda que é o tanque inimigo. Aí você se esconde, você não tem controle, você passa a assistir aquilo. É como se fosse uma cena cinema, assim, uma cena de filme praticamente. Pois é, eu acho que a cutscene ela também fica, assim como o Gilberto tava falando, né, pra interagir e mostrar melhor sobre a ação dos jogos pra quem tá jogando. Abertura e finalização, né, dos jogos é imprescindível, não pode faltar. Eu acho muito chato um jogo que não tem final. É, sim, sim, não, isso é uma droga. Tem que o foreplay é um saco. Então, pessoal, de 8 a 10 de janeiro estava acontecendo uma conferência da Nintendo em que a principal celebridade era o 3DS. E aproveitando de toda a capacidade gráfica e os pormenores que o console estava podendo fazer, o Shigeru Miyamoto fez uma declaração dizendo que ia gostar muito de que o 3DS no futuro pudesse, além de reproduzir os vídeos em 3D, ele pudesse gravar também, né? E que, no caso, isso viria com um update do firmware. O que, que vocês acham, assim, que é possível? Eu já acho, assim, que é meio complicado a questão da bateria, cara. Seria bom eles fazerem um update pro firmware e pra uma bateria que dure mais também. Eu acho que é uma função, né? Porque a proposta, inclusive na propaganda, nós vamos colocar os vídeos os vídeos que saíram deles, eles mostram que vai ter toda a interação de quando o DS estiver fechado, ele vai continuar ativo. Se você passar perto de uma pessoa que tem um DS fechado em stand-by, ele vai pegar dados do DS do cara, vai pegar os MIS que o cara tem criado lá dentro. Ele vai ser, pelo que a Nintendo tá falando, é um acessório do dia a dia. Eu tive dois amigos meus que moraram no Japão e falou que DS é item de bolsa de jovem e mulher, tudo tem DS lá dentro. E com DSi é gente tirando foto no meio da rua constantemente. Já que as pessoas andam com DS pra lá e pra cá no Japão, seria ter uma câmera que filme em 3D pra lá e pra cá, não importando a bateria. Seria pra de vez em quando e não fazer um longa-metragem. Isso me lembra muito das coisas que eu, talvez o Guilherme possa até concordar comigo, que muitas coisas que o PlayStation 3 é capaz de fazer, assim, porque ele é capaz de fazer, a Sony vai lá e faz. Por exemplo, você hoje pode filmar com a câmera que é o PlayStation Eye. No penúltimo update, se eu não me engano, saiu um editor de vídeo, e quando você termina de editar o vídeo, você pode colocar no YouTube. Então, se você não tem um computador, você pode fazer um vlog a partir do seu PlayStation 3. Exato. Então, é uma coisa que pouquíssimas pessoas viram que tem um editor de vídeo, viram que tem outras funcionalidades, como um visualizador de foto diferenciado, essas coisas, mas que eles vão fazer. Se você nunca usar... Cara, eu tenho alguns comentários sobre essa notícia. Vamos a eles. O primeiro é o seguinte: Shigeru Miyamoto é um visionário. O cara tinha o conceito de Super Mario Galaxy na cabeça muito antes do Nintendo Wii ser rascunhado. Então, se ele tá falando alguma coisa sobre uma câmera que grava em 3D, eu não duvido que o Nintendo DS já tenha essa habilidade, mas ela esteja desativada por enquanto. Isso não é uma questão de ser sacana com o consumidor, nem nada disso. Até porque não necessariamente eles tiveram tempo de testar o suficiente para aquilo estar funcionando. mas eu já tive essa experiência algumas vezes de um celular que atualizou o firmware e ele passou a filmar. Antes ele só tirava foto e ele passou a filmar. É claro, se trata de gravação em 3D, embora seja um efeito de fake 3D, mas que seja. E isso pode ser uma coisa a vir no futuro, mas se o Miyamoto já tá falando isso de agora, ele com certeza já sabe de alguma coisa que não tá sendo divulgada. Ele tá sonhando. Se ele não tá sonhando, ele já fez um jogo que vai usar o vídeo que você gravou e ele só vai publicar quando tiver perfeito. Foi o que ele fez abrindo aquela E3 pra mostrar o Wii tocando na orquestra, né? Isso. Aquilo foi muito mais legal do que todo o Wii Music. Exatamente. Nem sempre boas ideias geram boas execuções. Por que em vez de câmera 3D, filmar esse tipo de coisa, eles não inventam logo uma solução pra bateria, né? Porque aí não é com eles. É com a China. Não é com eles mesmo, assim, é com o desenvolvedor de bateria. Você acha que eles fazem o videogame pensando... Assim, eles fazem, mas todos os kits de desenvolvimento Nintendo 3DS estão plugados na tomada constantemente, protótipo, essas coisas. Porque eles querem fazer o jogo funcionar naquele aparelho. Se ele vai consumir... Por enquanto, não é que nem um PSP, que tinha como você fazer um overclock que diminuía ainda mais o tempo de bateria, como é o caso do God of War do PSP, que usa esse overclock. Uhum. A Sony não deixou nenhuma empresa usar, mas quando o pessoal mostrou o God of War, eu lembro de ter assistido isso no Anap Show. Eles mostraram pra Sony, eles mostraram o vídeo que eles mostraram pra Sony. O jogo só conseguia renderizar 2 inimigos por tela sem sombras. No overclock era 5 inimigos por tela, todos com sombra, sem queda de FPS. Então eles... Aí jogou o pepino na mesa da Sony. Você quer um jogo porcalhado ou você quer fazer a coisa certa abrindo uma exceção? Pois é, agora vamos ver o que acontece, porque eu joguei o God of War do PSP e não me queixei da bateria embora. Eu jogava, quando falava que a bateria tava fraca, eu carregava e voltava a jogar depois. Então a gente vai ter que se contentar, até inventar uma bateria mais prática. É, que imagina você filmar isso em 3D, o quanto que vai usar da bateria. E filmar, vamos supor, se for que nenhum uso japonês, e não, que não o celular nosso que a gente tá assim vai usar, meu, isso vai consumir muita capacidade pra você filmar 3D, porque o 3D ele não utiliza uma câmera só, né? Ele utiliza duas câmeras, se não me engano, né? Duas câmeras. Mas a gente tá falando de algo que a gente não tem conhecimento, porque é otimizado pra aquele hardware, sabe? A câmera 3D dele já é do hardware. O hardware já é feito pra trabalhar com aquela câmera. Então, assim, a gente não pode achar que vai gastar mais, porque a gente não sabe como funciona. Eu acho que esse japonês safado, ele tá soltando o verde pra Konemadora. E saiu a nova lutadora, que não é tão nova assim, a Jade de Mortal Kombat na sua nova versão. Se você, assim como eu, gosta de um game de porrada, também vai ficar esperando por este jogo. E se você, assim como eu, gosta de mulher gostosa em videogame, mais uma galera. E como a Jade chegou para se juntar aos 18 personagens que já foram anunciados, também chega parte dos seus golpes, como o Boomerang, que está de volta. E o que vocês acham disso, garotos? Eu odeio a Jade, cara. É o personagem que eu tenho mais ódio do Mortal Kombat, cara. Quem jogou o Ultimate Mortal Kombat do Super Nintendo sabe como é complicado, cara. Ela e o Robot Smoke, cara. Eu odeio. Mas nem a sua decapitação você também não curte. Não, eu detesto ela, cara, detesto ela. É o personagem é um dos personagens que mais me dá ódio, cara. Sabe então, Gilberto. Sabe o que isso significa? Isso significa que ele perdeu muitas vezes pra Jade. Eu perdi. Não, mas isso é por isso que eu odeio, cara. Porque ela é muito difícil, cara, de passar. Tá vendo? É um fato. Toda vez que você odeia muito personagem de luta. É porque você perdeu muitas vezes dele. Eu ia falar a mesma coisa que eu falei no Marvel vs. Capcom. Sabe o que ia resolver o problema da Jade? O Batman. Mas eu esqueci que na vez que o Batman se encontrou com Mortal Kombat foi uma porcaria. Uma porcaria. Horrível aquele jogo, meu. Uma coisa que eu tava pensando aqui, ser programador de Mortal Kombat antigamente era fácil pra caramba, né? Não. Você desenhava pro Ninja, aí você tinha o Scorpion, o Sub-Zero, o Reptile, o Noob Saibot, etc. Você desenhava o robô, você tinha o Sirax, Mac, ou Sector. Pô, cara, não era tão fácil assim, não. Desenhava a mulher, tu tinha Milena, Kitana, Jade, porra, cara, era muito ridículo, cara. Não, isso você esqueceu, Guilherme, do Ermac e do Rain ainda, hein? Do Rain, Noob Saibot, por aí vai. Para, vocês estão estragando o jogo que eu joguei na minha infância, pô. Não é tão... Peraí. Você jogou Mortal Kombat na sua infância? Na minha infância, cara. Isso é afetado, assim. Não, é que assim, é só pra em defesa do jogo, ele tinha uma questão de captura de movimento que hoje em dia é muito tosca, né, cara? Mas, poxa, não era tão simples assim. Pô, não estraga, viu, Guilherme? Não faz isso. É claro que eu tô escrotizando um pouco, porque esse é meu papel aqui também, né, cara? O que eu tô dizendo é que ele era fácil de programar, mas não necessariamente ele era um jogo simples ou patético. Ele era um jogo muito bom, não tô tirando o mérito dele. Não, mas não era tão fácil de programar também, pô. Não fala assim do jogo, cara. Mas então, Kodoji, pra alegrar trabalharam. Mas então, Kodoji, mais pra te agradar um pouquinho, né, pra você não ficar tão chateado com os nossos colegas aqui, além de ele trazer velhos, novos personagens, utilizará o clássico mecanismo de 2D de luta, o que eu também gosto. É, que eu também acho que é mais legal, cara. Eu prefiro assim. Por mais que tenha um gráfico todo, sei lá, gráfico dos novos Mortal Kombat e tudo mais, eu ainda prefiro o sistema 2D mesmo. Tá? Sou fãzaço também. Não, mas é... Tem jogos que funcionam de luta em 3D, que é o caso do Tekken, cara. Mas assim, Mortal Kombat pra mim são 2D. É 2D. São raros os jogos. E o Tekken ele já ficou melhor assim. Agora, tanto o Mortal Kombat quanto o Street Fighter, foi o que nós acabamos de falar. Ele ainda, o clássico 2D é bem melhor. Ó, lembrando que esse ano vamos ter mais informações sobre aquelas coisas que foram divulgadas do Street Fighter vs Tekken e Tekken vs Street Fighter. Um vai ser feito pela Namco e um vai ser feito pela Capcom. Lógico que o da Capcom vai ser superior, porque, me desculpe, você pega o personagem mais ridículo do Street Fighter, sei lá, o Dan, o El Fuerte, e você pega a porcaria do Tekken. O Tekken tem uns personagens fantásticos, mas um toco de árvore, um urso panda, um urso pardo e um canguru, cara. Cara, eu tenho vergonha. Às vezes eu tenho vergonha. Japonês é maluco quando o pessoal... Ah, dá pra fazer mais um personagem. Eles vão e colocam. Acrescenta na história com uma beleza. Ai, mas eu ria muito jogar com aquele toco de árvore. Não, aquele ali contra o Dalsin era fatality, né? Meu Deus, eu fazia questão de jogar pra dar risada com aquele toquinho de árvore. Ah, só pra comentar aqui os personagens que já foi até agora confirmado no Mortal Kombat. Pra quem não sabe, eu não sabia de algum deles. É, já foi confirmado então, Scorpion, Sonya Blade, Sub-Zero, Raiden, Shao Kahn, Kitana, Johnny Cage, Kung Lao, Jax, Reptile, Milena, Cyrex, Ermac, Nightwolf, Sector, Goro, Sindel, a Jade e, é claro, nosso queridão careca Kratos. Game Talk desta semana, nós vamos falar sobre a nossa querida Sony. Se bem assim, a querida Sony da ira e a nossa questionável Sony, né? Porque eu acho que até o Guilherme, sendo fã, ele sempre vai questionar porque é da natureza dele. Então, o que nos aguarda no ano de 2011? Muitos milagres aconteceram em 2010. Saiu o controle de movimento, saiu outro uso para aquela câmera. Ele se tornou um Blu-ray Player 3D, ele se tornou um videogame 3D. Ele agora tirou a instalação do Linux. Só que o maior milagre de todos, alguém sabe me dizer qual é? Eu sei. Qual seria, Guilherme? O desbloqueio. Não. O lançamento do Gran Turismo 5, meu querido. Aquilo ali, bicho. E esse ano tem outro, já saiu do Duke Nukem. E se você quiser comprar Duke Nukem e Gran Turismo 5 pra PlayStation 3, compre que você terá dois jogos históricos. Nem sei se eles são... Mas será só pelo Luz, né, cara? É, o Duke Nukem Forever, quando sair pro PlayStation 3, já vai estar perto, assim, né, da data de 2012, né? Ah, na verdade, ele sai agora no final de março. Então, perto de 2012. Se pensar assim, desde 98 ele está perto de 2012. Na verdade, ele encontrou o próprio 2012 várias vezes. Pois é, alguém quer retocar em algum ponto, ressaltar algum ponto sobre a Sony, dar partida a essa nossa querida discussão? Bom, eu, como eu falei, eu não... No, na minha apresentação, eu não confio na Sony, cara. Mas não é assim que eu acho que a Sony é uma porcaria. Eu só, assim, pra mim a Sony foi legal. Eu, pelo menos, pude acompanhar a Sony na época do PlayStation 1 e PlayStation 2, sabe? Na época agora do PlayStation 3, eu tô muito desatualizado em questão do console e da empresa em si, sabe? Mas tá conseguindo se superar do lançamento, de certa forma, eu considerei muito patético do console, né? Do PlayStation 3, porque era uma época em que a gente via o Game Boy Advance, cara, numa semana vender mais do que o Play 3, e eu tava achando assim que a Sony ia rodar, cara, e não ia conseguir muita coisa, não. Ô, Kodoji, mas você não acha que aconteceu algo parecido também na época do lançamento do Play 2 também? Eu acho que aconteceu algo parecido, não foi na época do Play 2, foi com o Xbox, entendeu? Porque eu, o primeiro Xbox, né? Pra mim, o primeiro Xbox, ele perdeu parte da consagração dele, que ele poderia ter tido, porque o PlayStation 2 já tava com tudo, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, assim, o PlayStation 2, pra mim, foi um grande sucesso da Sony. Eu já acho que, assim, quando lançou o Xbox, já não teve tanto isso, mas é porque o pessoal não confiava ainda, era um videogame novo, e as pessoas não sabiam como seria. Já ao contrário do PlayStation 2, quanto do PlayStation 3. É sempre a mesma coisa, todo mundo fala, e agora, será que a Sony vai cair? Como que vai ser? Mas ela sempre acaba dando a volta por cima e levantando de novo, né? O que eu acho que, assim, ainda tá... são os valores econômicos. Mas lembrando que no nosso querido e amado Brasil, acaba sendo mais caro para nós aqui. E é difícil para as pessoas acompanhar como elas acompanhavam no PlayStation 1 e PlayStation 2. É, o que a Ira falou agora faz um certo sentido se você parar para olhar um pouquinho no que aconteceu exatamente no PlayStation 2. E, na verdade, tem uma parcela de culpa da própria Sony com relação ao PlayStation 3. Ela inovou, ela colocou um videogame que tinha muito potencial, tinha bastante coisa para desenvolver e que, por conta disso, tinha um preço mais alto, e ela achou que todo mundo iria seguir, sem considerar que ele estava saindo num preço de mercado, mesmo na Europa ou nos Estados Unidos, considerado muito alto, entendeu? Foi um pouco de arrogância achar que, independente do valor do videogame, você iria comprar, só que depois que realmente eles botaram a mão na consciência e resolveram reduzir o preço fazendo a versão Slim, é que a venda começou a descolar. Eu tenho sempre a teoria desse negócio de vendas, eu passei um vídeo pro Guilherme, e eu vou botar ele aqui no link, que é do Game Overthinker. Ele é um cara que pensa demais sobre um assunto game. E ele fez uma análise fria sobre a Sony. Na análise dele, eu concordo em partes, ele diz que a Sony, na verdade, teve sorte em vários aspectos. E agora que ela tá tendo que se manter numa briga, ela não está conseguindo direito, sabe? Eu concordo em partes. Eu não quero que vocês discutam comigo. Eu quero que vocês leiam e botem os seus comentários, que eu vou respondendo como eu fiz nesse último cast, que no post eu bati muito papo com o pessoal. E a outra coisa que eu vi, assim, de questão de vendas, é que é sempre muito delicado, porque pelo que eu entendi até hoje, as pessoas querem ter um 360, as pessoas querem ter um 360 como se o 360 fosse o próximo iPod, sabe? A próxima coisa a se comprar, o próximo item de consumo. E as pessoas que querem o PlayStation 3, querem o videogame PlayStation 3. Mesmo o PlayStation 3 sendo muito mais periférico, cheio de funções, que o próprio 360. Mas depois da Oprah vendendo o Kinect, meu amigo, não teve pra ninguém. Os números que eu vi das vendas no fim de ano foi que pra cada um PlayStation 3 vendido, eram vendidos dois Xbox 360. Teve escassez, teve falta. Quase faltou o Xbox 360 todas as capitais americanas. Isso é um absurdo, sabe? Ela tá brigando, ela já foi uma gigante. Ela é uma gigante. Mas ela tá brigando e ela tá apanhando, assim. Nenhuma briga não se vai sem apanhar. Mas eu acho, eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, assim? Como ela se reergue? Porque, assim, eu sou o cara que vai jogar os exclusivos. Eu não vou mais sustentar o PlayStation 3 pra jogar os multiplataformas. Eu tô jogando eles no PC agora. Eu vou jogar só os exclusivos. Então, os números não vão crescer a favor do PlayStation 3 nos grandes multiplataformas. Nos Call of Duty da vida, nos Street Fighters da vida. Talvez o Marvel vs. Capcom 5, que não vai sair pra PC. O que vocês veem disso? Porque a Ira tava me falando que ela justamente ia comprar um PC potente. Então, eu imagino, comprar um PC potente, você pode jogar as coisas potentes que são multiplataforma e jogar só os exclusivos. Mas e aí? Acabou os exclusivos. Acabou, passou a fase. O que você faz? Ah, tô até vago sobre isso. É uma coisa que você tinha até comentado no cast passado, que a Sony foi uma que, sim, que mais sofreu sobre pirataria, esse tipo de coisa, mas eu acho que a Sony foi até mesmo o tanto crescimento dela, que eu acho que é o que foi que mais que vendeu, foi o PlayStation 1 que ela se lançou no mercado. Então, assim, no PlayStation 1, se você for ver um gráfico, quando ela se lançou no mercado, então ela foi muito crescente. O PlayStation 2, ela se manteve, e o PlayStation 3, ela teve uma... A Sony, ela teve uma queda devido até mesmo agora à concorrência que ela teve com o 360 e com os PCs, e agora que ela tem que se virar. Por isso que acho que ela, até mesmo assim, eu acho que ela tem bala na agulha pra poder se manter, pra poder vender. Prova disso é que eles lançaram, né, o controle de movimento, o eMove, estão colocando mais funções pra câmera. Então o que elas podem colocar, a Sony pode colocar de tecnologia, ela tá colocando no console, e isso que eu acho bem interessante, porque ela tá jogando tudo que ela tem, ela tá tentando jogar pra chamar cada vez mais atenção pro videogame dela. Acho que não só os exclusivos. Por exemplo, eu mesmo, eu só tenho um Blu-ray player aqui em casa, e é o meu PS3. E eu nem penso, por enquanto, pegar um Blu-ray player pra esse tipo de coisa pra assistir. Fora que, assim, com a câmera do PS3, teve um jogo que eu joguei, um exclusivo do PS3, chamado Kung Fu Live. Se você for ver esse jogo, ele é muito parecido com o de movimento do Xbox. Kinect. Ele parece muito com o Kinect, nessa parte de movimento. Você interage com a câmera e o jogo muito parecido com o Kinect. Então eu não duvido nada que logo a Sony vai estar fazendo alguma coisa aí com a sua câmera para fazer alguma modificação, para cada vez brigar mais no mercado e conquistar mais o mercado aos poucos, pelo menos, né? Já agora com o controle de movimento, já estão tentando pegar o mercado do Wii, que já foi falado que realmente o controle de movimento do PS3, ele é bem mais sensível que o do Wii. Só que aí que acontece, aí vem um do Xbox que ele tem uma funcionalidade diferente, então tá tendo essas disputas. Eu acho que a Sony, ela vai vir logo com mais novidades, cada vez mais, para se manter no mercado, porque a Sony, ela tá meio que acostumada a ficar ali no top ali no mercado, e ela não pode cair. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu não vou ser o cara que vai debulhar a Sony, eu vou ser o advogado do diabo. Então, assim, o Guilherme vai falar agora, sempre que eu puder eu vou perguntar, na dúvida, em quem que, como se eu fosse a pessoa que precisa ser convencida a manter o console, o incrédulo, tá? Eu vou manter o console, mas eu tô falando como o ouvinte incrédulo. Vai, Guilherme, fala aí. Tá. Sobre o vídeo que você falou no post, eu queria falar o seguinte: eu não acredito em sorte, eu acredito em risco calculado. Quando a Sony começou a projetar o PlayStation 3 lá em, sei lá, 2004, 2005, eles já tinham uma ideia do que eles queriam levar, e já sabiam naquela época que você não tem mais como ficar avançando em tecnologia o suficiente para você lançar um videogame novo a cada 5, 6 anos. Por isso que essa geração está rendendo mais um tempo do que o esperado. Outra coisa é que a gente ainda não viu, nem no Xbox, nem no PlayStation 3, o 100% do potencial que eles têm direito, tá? Então, se a cada momento está sendo lançado uma coisa nova, seja um controle de movimento, seja uma funcionalidade 3D, ou seja lá o que for, é porque aquilo está sendo, foi previsto em algum momento e está sendo a hora certa de você aplicar aquela tecnologia nova. Claro que existem alguns momentos em que a Sony foi um pouco arrogante e achou que tudo que eles lançassem ia ser perfeito, ia ser best-seller, o que não é verdade, e o PSP está aí para provar que eu não estou errado. Só que eu não acredito que essa guerra está vencida, e muito menos acabada, porque eles tiveram a redução do preço com o lançamento do PlayStation 3 Slim no ano passado, e isso já está rendendo, desculpa, em 2009, isso já está rendendo bons frutos com relação ao número de vendas. Comparativamente, se você for pensar em mídia que está sendo usada para as massas, até para quem gosta de cinema e de filmes em casa, o Blu-ray está substituindo o DVD, então é um passo natural, e o PlayStation 3 é um dos excelentes Blu-ray players que existe. Mas por outro lado, a Sony peca nos seus próprios pés, como por exemplo, ela poderia ser um media center excelente se não fosse 1 milhão de problemas que eles têm para evitar pirataria. Por exemplo, a Cross Media Bar poderia ser um troço muito mais intuitivo, a exemplo do que a Xbox Live, mas não consegue ser pelas restrições que ela foi imposta na hora do design. O que eu espero de 2011 é a facilidade disso mesmo que você falou. A Cross Media Bar, para quem não sabe o que é justamente a interface do 360, a interface do PlayStation. Ela é o que eu tô falando, ela não te dá destaque nenhum. Você não sabe dos lançamentos, você só sabe das coisas recentes que você jogou. É o que eu tô falando. Se você não sabe que o seu PlayStation 3 edita vídeos, a função não é dentro de uma coisa. É na função vídeo no Cross Media Bar. Uhum. Mas você nunca foi lá fuçar, porque não é intuitivo. É uma questão, parece anterior ao Windows. Parece uma navegação com sistema de pastas. E você clica no botão, aí o botão abre e mostra as coisas que tem lá dentro para você fazer. Eu acho que é essa coisa que precisa ser melhorada. Inicialmente, a interface. É engraçado que a Sony deve achar isso uma ideia tão genial que agora até as televisões da Sony também tem o mesmo Cross Media Bar. Porra, pra mim é um absurdo, cara. Deveria ser um negócio muito mais intuitivo em qualquer aparelho e o pior deles foi passado adiante. Pois é. E sabe o que é o pior pra mim? É que ela lança um controle remoto de Blu-ray, de funções em geral do PlayStation 3 oficial, e ele não tem nenhum atalho. Ele tem teclas sobrando, teclas coloridas e teclas com funções não assimiladas que você não pode configurar. Você não pode apertar um botão no controle remoto e entrar no editor de vídeo de uma vez. Você tem que pegar o controle remoto, botar. Se ele já começa na barra padrão de vídeo, você tem que botar 4 vezes pro lado, 3 vezes pra cima, apertar Enter e entrar no modo. Sabe, você não tem atalho, não tem uma facilidade, não tem... A única facilidade que tem são as coisas recentemente jogadas. É um menu que flutua, quando você bota pra um lado ele some, se você botar pro lado certo você acessa. Não, assim, com relação ao controle eu até não tenho muita crítica, porque, por exemplo, se uma pessoa gravou uma partida de Call of Duty e quer fazer upload, ela vai usar o controle no Six Axis, no DualShock em si, não no controle do Blu-ray. Mas é claro, existe algum espaço para melhorias? Com certeza, e essa questão de você ter teclas programáveis poderia ser uma. Mas não deixa de ser um problema que a Sony tá pisando nos seus próprios pés, em questão de design que vieram antes da confecção final do videogame, né? É, isso é verdade. E não quer dizer que também isso não vá melhorar, né? É, exato. A gente tá falando isso de hoje, de como tá hoje, mas do jeito que tá indo, ela vai ser obrigada a melhorar toda a sua estrutura. Mas é, o problema, entre aspas, que eu vejo, é porque a gente tem comparativo. É o único problema, porque a gente saber, isso eu não sei quanto a vocês, mas eu acompanho o 360 desde 2005 o lançamento, e a live de 2005 é superior à Cross Media Bar de hoje. Uhum. Em 2011, são 6 anos de diferença e não melhorou. Ela vai ter que melhorar, mas ela não parece que melhora nos pequenos detalhes, sabe? Cara, é muito chato configurar. Se você quer que o controle entre em standby depois de um tempo, você não tem no manual, você tem que achar a função dentro das configurações e não sei o que. Se a Microsoft quisesse, não fizesse automático o standby do controle, que ela já fez, ela iria botar um vídeo de tour do seu Xbox 360, como ela faz de toda a função nova. Isso incomoda porque não é que a Sony é diferente, é porque parece que a Sony não dá o trato pro dono. Na verdade, o que a Sony não faz é cuidar do consumidor depois que a venda tá feita, porque exatamente é esse ponto que falta, entendeu? É aquele carinho com o seu consumidor para que ele se sinta bem usando o aparelho que acabou de comprar. Esse lance do botão de desativar o controle depois de um tempo de uso só veio depois da terceira ou quarta atualização, que o pessoal tava chiando muito de deixar o controle de lado para terminar o download, e quando você pegar tava sem bateria já, entendeu? É, infelizmente ela ainda pensa no vender primeiro, né? Atender vem depois. É. Agora, você quer ver um exemplo principal disso? A Sony mostrou que o PSP, no lançamento do PSP, que ele tocava vídeos no formato UMD e que ele tocava vídeos no formato digital. Ela nunca botou um CD-ROM dentro do... Agora, hoje em dia, sim, mas nunca botou um CD-ROM dentro com um programa para você converter os vídeos. Ela falava que era capaz, mas você tinha que procurar tutoriais na internet. Você não tinha suporte porque ela lançava. Ela falava, ah, e tal, você tem o PSP, toca os arquivos em AAC, como é que era aqueles media players da Sony? MD. Como os MDs, mas ele não ensinava a converter, não tinha um programa. O mesmo programa não convertia pro PSP, convertia só pro MD, e se ficava, poxa. E aí, pô, eu quero, é assim, num, é o que a gente tá falando, ele tem muita função, ele tá sendo atualizado, ele tem muito mais, intuitivamente, ele tem muito mais capacidade do que o 360. O que eu vejo que acontece, que me chateia um pouco, assim, não vou falar que me chateia. Me chateia um pouco que parece que não tem um suporte maior, assim, parece que eles não se importam, até quando eles lançam, é o que eu tô falando, tem gente que não sabe que o PlayStation 3 é capaz de editar vídeos, porque a Sony botou um update, e se você não segue o blog do PlayStation 3, você não sabe, você tem que lembrar que o console às vezes se atualiza sozinho, custa botar um vídeo como é no Xbox, aqui estão as novidades, olha os lançamentos, foi aquilo que eu falei, é o tratamento pós-venda que realmente falta. Você não abraça os jogadores como uma comunidade, você só tem eles como clientes e acabou. O ano de 2010 começou até bem pra Sony. Ela já chegou com o Uncharted 2 tendo sido considerado o melhor jogo de 2009. Isso deve ter crescido um pouco as expectativas, então quando chegou na E3, a gente realmente estava querendo ver o que ela tinha a dizer, o que seria o próximo jogo do ano para substituir o sucesso do ano anterior. E, verdade seja dita, das três, o PlayStation foi o que mostrou mais jogos durante a apresentação na Electronic Entertainment Expo do ano passado. Embora eu tenha achado um fail total eles terem anunciado Twisted Metal como sendo um grande jogo, tá? Isso pra mim foi patético. Que ridículo, cara. Você tava vendo lá o Wii anunciando Donkey Kong Country, Kirby e Epic Yarn, e mais um monte de jogos, e aí Twisted Metal. Não, e aquele só seria aquele momento da, se fosse a apresentação da Apple, seria o One More Thing da parada, né? Mas como era da Sony, eles prepararam o terreno pra uma notícia bombástica e, porra, foi um feio do cacete, cara. Sinceramente, ninguém tá nem aí pra Twisted Metal hoje em dia. É um jogo bom? É, mas eu não sei se ele suportaria o peso de ser o mega lançamento da Sony pra aquele ano. Se eles tivessem trocado a ordem e falado de Portal no final, porra, sensacional, perfeito, adorei. Agora, vem me falar desse jogo, cara, foi realmente um pouco chato. Mas fora isso, a gente teve o lançamento de excelentes jogos no ano passado. O primeiro deles que eu gostaria de citar é o Heavy Rain, que foi realmente uma mudança na forma com que você joga. Era um suspense interativo que realmente te prendia. Eu, quando joguei, eu não conseguia largar o controle porque você não sabia o que era jogo, o que era cutscene. E a qualquer momento você era acionado para fazer uma ação na tela. Você teve o agarradíssimo lançamento de God of War 3... fechou a trilogia do guerreiro espartano contra os deuses do Olimpo, e você teve o milagre do lançamento do GT5, como o Vivaco disse na apresentação, certo? E que foi, mas ainda é o grande jogo do momento, né? Qual? Do Gran Turismo 5. É, cara, eu acho que uma coisa que realmente pecou com relação ao Gran Turismo 5 é que rolou um preciosismo tão escroto a respeito do jogo, que o cara queria lançar um jogo tão perfeito, e no final das contas ele só é um jogo bonito pra caramba pra quem ama jogos. No final das contas, né? Ele só foi um jogo de simulação de corrida para quem realmente é apaixonado por carro, porque você entrar no menu daquele jogo é uma complicação tão desgraçada, cara, que eu não aguentei 5 minutos olhando pro menu. Eu queria começar a correr logo e não conseguia. É complicado. Que a Sony, por mais que a Sony visse tudo que estava acontecendo, ela jamais ia tirar o suporte dela do Gran Turismo. Eu tenho amigos meus que fizeram o investimento completo de comprar o volante e dizem que é a melhor experiência de todos. Sim, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que pra mim é a mesma coisa que emulador. Já passou a época de jogar os jogos velhos, sabe? Eu jogo quando dá muita saudade mesmo de um jogo específico, mas eu não pego todos os jogos pra jogar. Eu não pego todos e deixo no meu HD. Ah, eu tenho todos os jogos disso. Eu tenho vontade de ir na casa do meu amigo jogar, mas eu não tenho a mínima vontade. Eu sei que eu vou lá e não vou voltar pra casa querendo Gran Turismo. É, exatamente. Dizem que a experiência principalmente com o controle da Logitech, que foi lançado pra esse jogo, realmente muda a sua sensação de estar dirigindo. Mas é aquela coisa, cara, só se você é muito apaixonado por carro, realmente você vai querer ter em casa e jogar várias vezes. Até um jogo de corrida, ou até mesmo Mario Kart vai te divertir mais do que o Gran Turismo 5, isso pode ter certeza, se você não é um amante de carros. É o jogador de corrida casual, né? É. Mas eu acho que eu quero trazer pessoas para falar um dia de Gran Turismo, da importância do jogo, porque ele teve, o que eu acho bacana é que ele teve importância pro gênero, pra Sony, que é o assunto de hoje. Não foi qualquer coisa, não é que nem o Forza. O Forza é importante pra caramba. Mas a Microsoft não faz tanta festa, não. Eles deixam a galera do Forza fazer a festa. Uhum. Alô, galera, e agora a galera do Forza vai falar. E o Gran Turismo, quem faz a festa são os fãs. Eu acho que esse é o meu único problema com a Sony. Os fãs adoram os jogos dela, mas ela não trata eles direito, às vezes. É, vamos voltar de novo à questão do cliente contra a pós-venda, né? É o problema do pós-venda da Sony. Mas também as coisas boas, né? A PSN se abarrotou de coisas. Em 2010, a PSN se abarrotou de coisas. Foram de exclusivos a mega anúncios, a tudo. Parece que aquela disparidade do mega exclusivos do 360 ficou reduzida muito pouco, né? Uhum. Teve o lançamento da PlayStation Plus também, que é o serviço pago do PlayStation, mas que na verdade você só tem o direito de receber coisas mais cedo e atualizar alguns jogos ou até mesmo comprar os clássicos direto. E você tem um limite pra jogar também, né? Se você perder o tempo, perde o jogo. É, na verdade o limite é o limite, é o limite promocional. Por exemplo, quando você assinava, você ganhava o Wipeout HD. Se hoje você assinar, você não vai ganhar o Wipeout HD. Entendi. Você vai ganhar o jogo de agora. Agora, quem assina desde o começo tem todos. É, agora, ô Vivaco, você que conhece o 360 pode tirar essa dúvida. Eu vejo muito na PSN, até assim, eu falo só PSN mesmo, não com a PSN Plus. Já é uma grande vantagem, porque só com a PSN eu já tenho já muito acesso a downloads de demos, até mesmo a planos de fundo, avatares, tipo de coisa, várias não, coisas gratuitas. Você não faz ideia como é a live. Primeiro, na Live Arcade, nada sai sem demo. É. Nada. O jogo indie só pode entrar na Live Arcade se ele tiver um demo. E olha que entra jogo indie pra caramba. Tem mais jogo indie do que tem demo na PSN. Isso eu te garanto hoje. Não, com certeza. Sem precisar conferir. Tem, com certeza. Eu fui no meu fanboyismo e comprei o Sonic Adventure na PSN. E quando eu vi, não tinha nada arrumado, tava uma porcaria, eu comprei pelo fanboyismo, né? E aí o mosquito do Soundtest falou, você não baixou o demo? Eu falei, não tinha o demo. Ele, não? Eu falei, não, comprei na PSN. Ele, pô, na Live tem demo. Aí eu fiquei com cara de bunda. Mas na Live você tem que pagar a Live, não tem? Você tem que pagar a Live, mas é um serviço que vale a pena. Esse é o problema, você paga a PSN Plus e você não tem os demos. É, então, o que eu falo assim, mas a PSN mesmo, sem a PSN Plus, ela já vai, eu acho que ela já vale já muito a pena, assim, pelo fato de você não pagar nada e já ter muito acesso a alguns conteúdos de acesso gratuitos sem você pagar nada. A questão que eu falo é assim, é você não pagando nada, sem a PSN Plus, é o que você já tem de direito já, se você pegar os seus PS3 plugar na internet, pô, você já consegue já ter já todo o entretenimento da PSN e já pegar alguns demos. Claro que é bem menos do que a Live, só que assim, né, vamos comparar, a Live é paga, né, a PSN não. Já a PSN Plus, aí sim é uma coisa falha. Muito que eu vejo assim, mais da PSN Plus, o que você vai ter é desconto em jogos, quando você for comprar. Então, quando você assina a PSN Plus, você tem acesso a alguns demos com alguns dias de antecedência com relação aos outros usuários, você tem desconto, você tem um clássico de PS1 grátis, se não me engano, todo mês, e você ainda tem desconto reduzido. Ah, você também pode comprar avatares, temas dinâmicos, essas coisas, mais barato e mais cedo do que os usuários normais. Na minha opinião, ainda não vale a pena você assinar a PlayStation Plus, não que o preço seja caro, se não me engano é $50 o ano, mas pela falta de realmente alguma coisa que te motive a sair da sua zona de conforto que você tem com a PSN normal. Então, ô Guilherme, que eu tinha falado com um pessoal que me perguntou antes do bloco de games ser separado, o pessoal me perguntou sobre a PSN Plus, se realmente valia a pena, o que, que eu achava. Eu inicialmente fiquei meio bravo, porque eu realmente não gostava da PSN Plus, porque no terceiro mês, todos os jogos que ela tava dando de brinde, eu já tinha, porque eram jogos bons. Eu já tinha comprado, porque eu já tinha PlayStation 3 há 2 anos, então eu já tinha comprado. Só que se você chegou agora em casa com seu PlayStation 3, você acabou de comprar, é uma boa coisa, porque você vai ter acesso a conteúdo, você vai gastar os $50 uma vez e pelo menos em um ano você vai ter no mínimo 12 jogos de PlayStation 1. Não, mas aí eu tô falando, você fora da PlayStation Plus, você também pode comprar esses jogos. É, não, sim, mas é o que eu tô falando, os $50 é um tiro no escuro, assim, eu não consigo dar o selinho de aprovado, garantia, não. Eu acho que você tem que pesquisar. Infelizmente, você tem que pesquisar. Porque a Sony não fala as vantagens, mas tem muita gente que fala. Procurem os blogs, procurem o que as pessoas estão falando a respeito da PSN Plus. Se você acha que vale a pena, assina. Ira, o que, que você jogou que realmente te agradou no PlayStation 3 em 2010? Em 2010? God of War 3. God of War 3. Kodoji, você jogou algum jogo de PS3? Cara, joguei o Uncharted 2, cara, se dá pra ser levado em consideração. Até porque, como eu falei, eu não tenho. Eu tenho pouco acesso a um PlayStation 3, cara. Tenho com meu amigo Roxo, né? E de vez em quando eu vou na casa dele e tal, daí eu jogo uma coisa ou outra. É, e se você joga muito no PlayStation 3 dele, ele fica roxo de raiva e te manda embora. Não. Roxo, um abraço pixelado. Não. O que você jogou, o que você queria jogar do PlayStation 3 de 2010? É, eu sou um recém-proprietário de um Play 3, né? Então, o que eu joguei, pra falar a verdade, dá até pra falar rápido. Eu joguei o Sonic 4. Meus pêsames. Meus pêsames. Leiam o que o Guilherme Costa colocou lá no Dia de Gamer sobre o Sonic 4. Então, e eu joguei Red Dead Redemption, não? E fora, assim, tá certo que o Red Dead Redemption é de multiplataforma, mas por enquanto foi um jogo como que eu mais curti mesmo no PS3. Tá certo que assim, é mais atual. Eu não peguei outros jogos, por exemplo, eu não joguei o God of War 3, eu não joguei o Final Fantasy 13, entre outros aí tão esperados aí no PS3, como o Gran Turismo. Um amigo meu, ele já pegou, mas eu ainda não tive oportunidade de pegar emprestado, porque até parece que ele ia emprestar, né? Ele acabou de pegar, mas praticamente foi isso, assim, dos jogos de PS3. Vivacqua, você, o que você jogou de PS3 e o que você gostou de jogar de PS3 do ano passado? Ó, eu ainda preciso jogar todos os exclusivos de PS3, porque infelizmente eu comecei a gravar podcast e eu parei de ter. Mas eu tô pra terminar o último Ratchet & Clank, que eu acho que é uma franquia deliciosa. Uhum. Eu joguei Scott Pilgrim, que nem um maluco. Opa, somos dois. Eu joguei muito. Eu nem vi como que é esse jogo ainda. Maravilhoso, vale a pena. Curiosa, meu. Joguei ano passado. Ano passado, acho que foi isso. Eu joguei bastante Borderlands. Uhum. Mas hoje voltei pra jogar no PC e descobri que o jogo é muito melhor do que eu imaginava por causa do controle. Joguei muito. Cara, eu acho que foi isso. Eu joguei pouquíssima coisa. Joguei muito Rock Band. Rock Band, e joguei muito Super Street Fighter 4, e praticamente ano passado ele foi uma máquina de Super Street Fighter. Basicamente isso. E ainda tá na fila o Red Dead Redemption, o Darksiders, o Terminal Ratchet & Clank, God of War, Heavy Rain e mais alguns aí. Ou seja, só pela quantidade você vai ficar bastante tempo ocupado com o PS3 por 2011 todo, né? Não, com certeza. Eu não tô com pressa de nenhum exclusivo de PS3. Eu acho que esse videogame tá muito bem comigo com todos esses jogos, porque eu ainda quero jogar muita coisa. É. Então, fora que sempre tem os jogos que vale a pena dar uma platinada, como o próprio Ratchet & Clank, o Uncharted 2, esses jogos assim que são... Eu nem sou tão fanático do platinar, mas é porque eles são gostosos. Exato. Se levar a sério a esse ponto. E você, Guilherme? Cara, deixa eu olhar aqui pra minha estante. Falou, hein? Olha, ano passado eu joguei muito Dante's Inferno, eu joguei Dead Rising 2, eu joguei Red Dead Redemption, eu joguei Skate 3, eu joguei Spider-Man, o Shattered Dimensions, eu joguei o Uncharted 1 de novo, platinei, eu joguei Uncharted 2, tô platinando agora, voltei a jogar The Orange Box, joguei muito Super Street Fighter. Adoro. Então, Call of Duty Black Ops, com certeza, também joguei bastante. Mas o Dante's Inferno é do Xbox, né? Não. Ele é, multi. Eu gosto desse jogo também. Tem um DLC que é exclusivo, mas acho que não vale nem a pena você perder seu tempo baixando, mas enfim. Mas dentre esses todos, realmente o que me chamou muita atenção foi o Red Dead Redemption, por ser um sopro de inovação, como a gente falou no especial sobre a VGA. Não vou ficar caindo muito em detalhes sobre esse. Mas uma coisa que eu reparei é que mesmo saindo Halo Reach pro Xbox e o Mass Effect 2, que eu não tive a oportunidade de jogar, os jogos do PS3 me atraíam mais pela questão de realmente, por exemplo, eu tava querendo terminar a história do God of War 3, saber o que ia acontecer. Eu tava empolgado pra saber como que o Heavy Rain ia se comportar depois de tudo aquilo que foi prometido sobre mudança de jogabilidade e que, na minha opinião, foi cumprido. Eu não consigo parar de jogar Uncharted 2 por ser uma experiência cinematográfica interativa que dificilmente a gente vai ver de novo, talvez com Killzone 3 e com Uncharted 3 realmente. Mas assim, eu realmente, pra mim, PS3 foi o videogame que mais ficou ligado aqui em casa. Eu uso ele um pouco também como media server, embora o Xbox tenha essa funcionalidade mais atraente do que o PlayStation 3. E para esse ano agora tem tudo para ser realmente mais do mesmo, já que os jogos que estão saindo, dos que estão saindo, que mais me empolgam, estão no PS3, simplesmente, né? Eu acho que se você entrar na nova geração hoje, isso eu incluo até, ouso incluir o Wii, você vai ter, não importa a sua escolha, você vai ter muita coisa boa pra jogar nos três aparelhos. Exato. Tudo bem que o Wii ainda toma uma porradinha aqui e ali, mas é inegável que... O que eu falei, tanto multiplataforma quanto os exclusivos, eu vou ficar anos jogando no PlayStation 3 se eu quiser jogar direito. Sim. Assim. Se você for detalhar cada coisinha, você pode ficar 2011 todo jogando um jogo só. Isso é verdade. Essa é a vantagem dos jogos que temos agora. Momento tristeza. Eu vou adicionar o Guilherme no meu, na minha conta da PS Net e vou fazer a comparação de troféus comigo com ele. Tristeza! Faz isso não, cara. Que isso? Minhas condolências. Bom, outro lado interessante que houve no ano passado com o PlayStation 3 foi o lançamento do Move, ou do iHD, como todo mundo chamou depois da E3. Ou sorvetão. Só que eu já vou defender logo de cara dizendo que ele não pode ser chamado de iHD, até porque ele faz coisa que o Wii nem conseguiria passar perto. O mapeamento que está sendo feito com aquela câmerazinha que o nego não dava um puto por ela, e o controle está sensacional, ele está com uma sincronia de 1:1, ele não apresenta lag em nenhum dos jogos que eu joguei do bundle que vinha no pacote do Move. Eu me arrependi de não ter comprado porque eu tava totalmente cético com relação a isso. O lance deles terem prometido que todos os jogos que já saíram serão adaptados para serem jogados também no Move é outra coisa que chamou minha atenção, o que tira um pouco dessa característica do Move ser um pouco a parte do PS3, como o Kinect é a parte do Xbox. Então para mim realmente se comparar com o Wii não vai ter a menor chance. Você dizer que o Kinect e o Move estão no novo patamar e estão dando uma sobrevida aos sistemas nos quais eles pertencem, eu concordo. Mas pra mim, sinceramente, o Wii tá ficando muito pra trás mesmo. É, o principal que eu acho é a questão da realidade aumentada. É a coisa que faz, cara, faz o meu queixo cair. Eu vou botar o link aí pra vocês verem o review do MyPad, do iPad, com suporte ao Move. Uhum. Parece bobo, mas o que que eu vou dar um exemplo do que a câmera faz. Você seleciona uma ferramenta que é um chuveiro para dar banho no seu bichinho virtual. Uhum. E aí aparece na TV, em vez do controle do Move, ele é substituído por um chuveiro de desenho animado. Uhum. E é muito bem feito. E aí tá lá o bichinho, porque você não vê o bichinho, porque afinal de contas ele é virtual. Uhum. A câmera filma você e mostra você na tela interagindo com o seu bichinho. Exato. Aí aparece você. Caramba. Lá. Cara, é de cair o queixo. É de cair o queixo. E assim, palmas para aqueles engenheiros malucos que fizeram isso. Porque os caras tiveram... Os caras deram, como o Guilherme falou, ninguém, nem a Sony dava um puto pra essa câmera. Uhum. Tanto que ela parou de dar suporte pra ela, fez uma ou outra coisa. Esses caras foram lá e reinventaram o console inteiro a partir de uma câmera. Exato. Eu já joguei já os três controles de movimento já, tanto o Wii com aquele packzinho pra ele ficar mais sensível, o Move, o Kinect. Eu considero, pra falar a verdade, o Kinect um tipo de controle e o Move de outro gênero. Apesar, assim, porque cada um tem meio que suas características. Um caso que aconteceu esse fim de ano, foi numa festa de um amigo meu, que ele tem um PS3 e ele é o cara que tem mais acessórios de PS3 que eu já vi na minha vida. Então lá ele tinha lá a câmera a câmera do PS3, tinha dois Moves e ele tinha um jogo chamado, acho que, SingStar. E ele tinha o SingStar com dois microfones. Bem, então, o que que a gente fez, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Isso é, assim, não é uma coisa hardcore, isso é uma coisa casual, isso é uma coisa pra festa. Tava, então, duas pessoas com cada uma com um microfone, cantando, e aí ele mostra o som de voz, tudo certinho. E duas pessoas, cada pessoa com um Move na mão, sincronizou lá e tal, e a pessoa tem que fazer a dança, conforme tá mostrando na tela. E ele mostra certinho isso, de acordo como é que é a dança, o que tem que fazer, os pulinhos e tal, tudo, e ele vai filmando tudo isso. No final tem a pontuação lá e tal, e você pode salvar esse vídeo, jogar no YouTube, e aí tem fora a pontuação, tem fórum disso, tem um monte de coisa. Tudo isso por causa de uma câmera, por causa de um controle de movimento, fora que é assim, eu joguei o Wii Sports, vamos colocar assim, do PlayStation 3, o que eu esqueci o nome também. É Sport Champion. O Sport Champion. Champion. Eu joguei Sport Champion, eu joguei o de arco e flecha, que foi o que eu fiquei mais abismado, porque eu joguei com dois moves, e aí o que acontece, você tem o efeito real mesmo, de como você tá com um arco e você puxa a flecha, você tem que fazer exatamente esse movimento, senão você não consegue atirar a flecha. Então o que a Sony fez com o controle de movimento e com a câmera, eu achei impressionante. Ele praticamente deu várias novas modalidades pro PS3. Não, até mesmo dentro do Sport Champion, quando eu fui jogar tênis de mesa a primeira vez e eu vi que a movimentação do meu braço em direção à tela era respondida no jogo, eu falei, cara, morreu o Wii, porque o Wii não consegue fazer um terço desse troço todo. Você só fica sacudindo o braço quando você joga tênis, que é uma maravilha em qualquer jogo do Wii, pô. Então, essa diferença aí realmente já, pra mim, já sacramentou que eles não são a mesma coisa. Pois é, pessoal. Então, eu achei bem turbulento o começo do PlayStation Move, só que, como o Guilherme falou, a tecnologia tá aí, vamos ver o que as pessoas vão fazer com ela. Infelizmente, a gente tem que esperar as third parties, mas a gente também pode esperar muita coisa de 2011, né? Que agora estamos aqui, já estamos no segundo cast do ano, e eu quero saber de vocês, assim, o que vocês esperam de 2011. Eu tô bem ansioso pelo Killzone, que eu acho que é uma boa coisa o Killzone, eu acho uma coisa bem bacana. Eu tô esperando, o Uncharted 3 vai sair um dia depois do meu aniversário. Opa. Aceito presentes. Olha em direto. E olha a indireta. E sai cinco dias antes do meu, então olha a indireta. Seguinte, meu aniversário é antes de todos de vocês, então presente. Ah, então você não tem direito ao jogo, não. Não, qualquer presente é pra mim antes, só isso. Pode dar o PlayStation 3 pra quando chegar o nosso aniversário, Kodoji ficar com inveja porque a gente tá jogando ele, não. Ah, é. E vocês, o que vocês têm esperança, assim? Pra mim, a esperança é evolutiva. Ver mais coisas do Move, ver o que reserva o PlayStation 3, assim, o que a Sony vai. E a minha maior expectativa, como sempre, não é o Last Guardian, não é outros joguinhos, não é o Twisted Metal. Pra mim, é sempre a E3, porque a Sony ou se envergonha ou surpreende. Não, se bem que ela nunca surpreende. Ela sempre faz bem o seu trabalho. Não, eu não sei dizer o que espera da Sony na E3. Eu não sei. Eu sempre estou confuso com relação à Sony. Eu sempre fico feliz no da Nintendo, perdido na Microsoft e com cara de bunda no da Sony. Eu não sei, porque depois do Secret Soleil da Microsoft, a E3 pareceu meio estranha. Verdade. Ira, o que você quer jogar em 2011 no Play 3? Ah, eu estou... Como é? Eu ia até usar uma palavra, vou utilizar outra. A minha maior expectativa é no Marvel vs. Capcom 3. No momento é o jogo que eu mais espero. E assim, o que eu espero da Sony, depois de tudo que a gente conversou aqui, depois que tudo que a gente falou, e como eu disse na abertura do cast, né, que eu ainda tenho esperança na Sony, eu ainda espero que com toda essa inovação, com toda essa tecnologia que ela tá avançando, que ela ainda possa olhar para nós meros consumidores. Com mais carinho, ela... pelo menos, né? Tô com mais carinho, que ela possa, né, olhar assim e falar assim, não, vou melhorar um pouquinho. Não pensar tanto só em vendas, em lançamento de vendas, mas assim, pensar no pós também. Gilberto, o que você quer jogar no PlayStation 3 esse ano? Eu quero jogar no Play 3, fora o Marvel vs. Capcom, o Mortal Kombat e o Final Fantasy, o 13 Versus. O 13 Versus. Aí um adendo aí ao PSP aí, que eu sou meio... Posso considerar meio louco pra isso, mas eu quero jogar o novo Dissidia. Ok. Lembrando que tem tudo pra tá aí chegando o PSP 2, né, e o PSP Phone. Mas relaxa, galera. Depois disso tudo, se der, a gente vai fazer o que 2011 espera pros portáteis. Vai falar de tudo. Calma, a gente não esqueceu. Não esquecemos. A gente tá falando dos cassole de mesa, como diria o grande Didi Mocó. Kodoji, quando você espera comprar seu PS3 e o que você vai jogar nele? Cara, eu, pra te falar bem a verdade, eu vou continuar no PC. Eu não pretendo comprar um Play 3. Mas, se for possível, eu pretendo jogar o Uncharted 3, cara, no Play 3. Na verdade, eu pretendo jogar o 1 e o 2, né, primeiro. Mas, assim, o que vem saindo aí em 2011, eu pretendia jogar o Uncharted, assim. O Killzone também, a série Killzone também, que eu achei bem legal. Joguei um pouquinho do Killzone 2, achei muito bom. E, cara, eu pretendia jogar também o Metal Gear 4, porque eu sou um grande fã da série e não joguei ainda, cara. Vale a pena, vai valer. Vou iniciar uma campanha agora. Agora tô postando agora, nesse exato momento do Twitter, hein. PS 3 pro Kodoi. Campanha agora. Campanha, acabei de botar. Pronto. Continue. Diga, Kodoi, o que você ia perguntar? Eu vou perguntar. Agora eu pergunto pro Guilherme. Guilherme, o que você pretende jogar no PlayStation 3 nesse ano de 2011? A resposta curta é tudo. A resposta longa. Eu ia falar assim, agora lá vem a lista quilométrica do Guilherme. Não, sejamos sucintos. 2011 vai ser o ano do 3, porque eu quero jogar o Marvel vs. Capcom 3, eu quero jogar o Killzone 3, eu quero jogar o Uncharted 3, eu quero jogar o Mass Effect 3, se tudo der certo no PlayStation 3. Tudo 3. Mas depois que a gente falou até num cast sobre o 3D, sobre o Killzone vira em 3D, eu fiquei imaginando como seria legal pra caramba ter um capacete daquele Hellgas pra jogar Killzone 3 com óculos embutido numa TV 3D, mas eu não sei se isso vai ser possível, já que eu não tenho dinheiro pra comprar uma TV dessa. Pelo que eu já vi do Uncharted 3 até agora, realmente eu já tô convencido de que vai ser um bom jogo e vai tentar manter todo o espírito do 1 e do 2, então dificilmente vai ser uma porcaria. Pode ser num jogo não tão bom quanto Uncharted 2, mas dificilmente vai ser uma porcaria. E tudo mais que sair durante o ano, inclusive o remake HD do Shadow of the Colossus, que foi um jogaço do PlayStation 2, que eu quero ver como ele vai ficar em HD. O Last Guardian, que seria a terceira parte dessa história não canônica do Team Michael. E fora isso, o que mais aparecer no PlayStation 3 eu vou estar jogando com certeza e deixando as minhas opiniões aqui e no dia de game. Ó, lembrei de uma coisa, eu quero jogar Beyond Good & Evil HD que eu vou comprar na PSN. Obrigado, amigo. Beijão. E você, ouvinte, o que você espera do PlayStation 3? A gente vai falar de portáteis, vamos fazer um programa especial só sobre isso, mas o que você espera do PlayStation 3 e da Sony esse ano? Você pode falar do PSP2 e do PSP Phone, mas a gente quer saber principalmente do console de mesa. Tá pensando em comprar? Você quer ajuda? Tá aí o Twitter de todos os participantes. Eu e o Guilherme, a gente responde todas as dúvidas que vocês quiserem. Se o Guilherme não quiser, ele dá um retweet pra mim e eu respondo. Não tem problema. Eu tenho PlayStation 3. Se vocês quiserem me adicionar, vai estar aí no post a minha ID do PlayStation 3. E aqui comigo, direto do Dia de Gamer, está o Guilherme Costa. É isso aí, pessoal. Valeu pela participação aí da galera que ajudou nesse cast da Sony. Nos vemos na Microsoft. A Ira Croft. Valeu, galera, por participar desse cast. Como maçonista, eu adorei. E, ouvintes, eu vou falar mais. Eu prometo. O Shiba. Muitas graças aí pela participação aí, pelas nossas opiniões. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês esperam aí da Sony. E a gente se vê aí, primeiramente, na Campus Party. E, como sempre, meu companheiro de guerra, o Kodoji. Então, pessoal, você que provavelmente vai estar assistindo esse cast aí na Campus Party, um ótimo evento pra vocês, né? E vamos ver aí esse ano que a Sony, que o PlayStation 3 tá vindo aí com jogos bem bacanas. Vamos ver se a E3, esse ano, a Sony consegue acender das cinzas. E, pra mim, resta deixar para vocês um querido abraço pixelado, avisar que o e-mail do Nerdrops, se você quiser falar com a gente, é nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. Lembre-se, mudou o e-mail, nós temos um contato direto e agora o e-mail vai ser encaminhado para cada membro do Nerdrops, inclusive a Ira, o Giba, gostou, não gostou. A gente não vai passar o e-mail da Ira, ela responde se quiser, mas a gente vai encaminhar para ela. E hoje, pela primeira vez no 11º programa, eu vou escolher a música. Fique com o Bike Ride do Battletoads. Um abraço. Nossa. Pixelado pra vocês. Essa música foi muito ouvida porque a fase era impossível de passar. E me procurem na Campus Party, meus queridos. Eu darei abraço pixelado a todo mundo que pedir. Um abraço pixelado de novo e tira o excesso de abraço pixelado, Kodoji. Vou deixar. Beijo, galera. Beijo.